ouvintes situados, o nosso especial de country rock trouxe, como eu disse, o do mais velho ao mais novo, né? Nós temos artistas, como vocês ouviram agora no início, são os The Travelers, que estavam tocando a música Ghost Rider in the Sky, uma música do Johnny Cash que foi gravada por eles em 2000. E a banda The Travelers é uma banda de Porto Alegre que toca country rock. Eles estão na estrada há 17 anos. E mais no decorrer do programa vocês vão ouvir uma entrevista que eu fiz com o Décio Andrade, que é vocalista e baixista deles. Então, o The Travelers, além de tocar os grandes sucessos do country rock, eles têm músicas próprias, né? Mas o forte deles seria essa releitura de grandes sucessos ali, principalmente dos anos 70, né, do country, que eles botam outras vozes, botam outros instrumentos e fica um baita trabalho, como vocês acabaram de ouvir. Bom, para fazer uma contextualização do country rock, lá muito antigamente, lá nos anos 20, 30, não existia o termo country, a música country. O que existia era o hillbilly, que era a música caipira, né, que era tocado assim, bem música de cowboy. Por muito tempo foi chamado de hillbilly e assim não era um ritmo tocado em grandes rádios. Aí no final dos anos 60, início dos 70, com assim aquelas grandes bandas surgindo, né, o termo country rock começou a ser usado pela mídia, né? Mas desde do início dos anos 60, os artistas tipo os Beatles, Eagles e Crosby, Stills e Nash já tocavam uma coisa que poderia ser chamada de country rock, né? Então, mas foi no início dos anos 70 que o termo começou a se consolidar. Nós tivemos aquela grande banda Creedence Clearwater Revival, que foi uma das maiores bandas do estilo. Aí vocês ouviram a música Proud Mary do Creedence, que é um dos sucessos, assim, como é que eu vou dizer? Talvez um dos maiores sucessos dele, né? Além da Have You Ever Seen the Rain, Bad Moon Rising, que todo mundo conhece, né? Pouca gente não conhece o Creedence. E andando um pouco no tempo ali, passando os anos 70, os 80, que a popularização do country, na verdade, aconteceu na Califórnia, né? Que um dos principais. Dos principais das principais causas dessa popularização foi o Creedence e também o folk rock que surgiu, que artistas como Bob Dylan trouxeram um pouco da música country para o folk. Mas a gente também não poderia deixar de citar o country alternativo, né, que pode ser considerado várias ideias, mas ele foi designado a qualquer músico que fizesse alguma coisa diferente da tendência do momento, que foi ali nos anos 50 e 60, que, por exemplo, o estilo de Bakersfield, né, que era alternativo nos anos 50, e os músicos de Lubbock, no Texas, que eram alternativos nos anos 60. Só que nos anos 90 surgiu o Alternative Country, que serviu como rótulo para um variado número de artistas que estavam operando fora da indústria do country mainstream. E, no geral, né, esses músicos deixaram de lado a produção, como era encarada na época, e o molde pop da indústria da música country, dominado por Nashville, no Tennessee, né, que para fazer uma música mais lo-fi, mais assim com uma forte estética emprestada do punk e do rock and roll. Só que não completamente, né, as regras tradicionais, não seguindo as regras tradicionais da música country. E geralmente as letras do alternative country são mais sombrias, mais obscuras e têm um teor político-social, que é uma das diferenças do country mais antigo, né, que tinha, podemos dizer, até uma tendência mais política ali no final dos anos 60 e início dos 70, só que não era obscura. As músicas, por mais de crítica social e tal, elas não eram obscuras, não eram músicas para baixo, digamos, né? E além deles, teve, como eu disse antes, o Bob Dylan, que trouxe o country para dentro do folk, e o The Byrds, que até fez a trilha sonora do filme Easy Rider, né? Que foi um filme que também trouxe o country rock para, não pro mainstream, mas pro cinema. E vamos agora, nós vamos ouvir um pouco do... Nós vamos ouvir um pouco mais da minha voz, como... Então nós vamos ouvir um pouco mais da banda The Travelers, né, da nossa trilha que eu trouxe aí para vocês. Então toca aí, Molino. Vocês ouviram a música Act Naturally da banda The Travelers ali de Porto Alegre, uma ótima releitura do grande sucesso dos Beatles, né? E agora o nosso técnico está preparando ali, vocês vão ouvir Act to Break Heart, que é do Billy Ray, o pai da Miley Cruises, o pessoal que assiste o canal da Disney conhece. Enfim, vocês vão ver o The Travelers dando uma revisitada na música do Billy Ray. Toca aí, Molino. Então, vocês ouviram The Travelers com Act Break Free. E agora nós vamos chamar a banda Os Pés de Pano. A Laís está com eles aí. Então, é contigo, Laís. Boa tarde, ouvintes do Santa Demo. Hoje, dia 12 de outubro, dia das crianças. Porque todo mundo é um pouco criança ainda, né? Eternas crianças. A gente está aqui hoje com o Santa Demo Country Rock. E a gente convidou a banda Os Pés de Pano. É isso? Boa tarde. Eu quero que a banda se apresente para nós aqui. Eu tô com o Cassiano. Cassiano, faço violão e guitarra. sou o Felipe, vocal e guitarra, violão. Isso. É Felipe, baixo, back vocal, vocal. E Matheus, bateria. Obrigado por terem vindo aí, aceitado o nosso convite. A gente vai falar um pouco sobre a banda hoje, vai conversar, vai tocar um som. E os Pés de Pano, então, é uma banda que começou esse ano, né? 2013, isso, bem recente. Isso, começou esse ano. E vocês se juntaram como, assim? Como foi o encontro? É, então, foi meio inusitado, assim. A gente já tem uma amizade da longa data e a gente sempre teve vontade de montar uma banda junto. E aí o Felipe, que é o nosso baixista, tava lá numa madruga assistindo um filme e passou o filme do Grand F. Parsons, que é de um cara muito, muito legal do country, assim, que é o Grand Parsons, e com vários sons, assim, no meio do filme de trilha sonora e tal, e ele apresentou pra gente, e a gente pegou a ideia na hora, assim. Legal. E vamos fazer. E esse nome, Os Pés de Pano, de onde é que surgiu também? Ah, esse aí eu sei que pode falar, Felipe. Esse nome é... Eu acho que foi a primeira coisa que a gente... É que, na verdade, a gente se reuniu pra tocar num programa, assim, da noite pro dia, assim. Eu convidei o Cassiano e a gente não sabia o que tocar. Eu quero tocar essas músicas porque eu já gostava do estilo country, assim. E chamei o Cassiano, eu acho que era no sábado, e o programa era domingo. Daí o Cassiano ligou pro Filipão, o Filipão surgiu, tá aí, qual é que vai ser o nome da banda? Daí, os Pés de Pano, porque uma vez eu acho que eu tinha falado... Eu vim a cavalo, deixei meu pé de pano ali. E daí foi os pés de pano mesmo, até agora tá... Ah, pegou, deu pegou. Certo. E vocês são todos aqui de Santa Maria? Sim, sim. Legal. E a banda sempre começou com essa formação e tá até agora... Uhum. É. Tá faltando um integrante só, que é o Vitor, que faz o instrumento pedal steel. Ele não pôde estar aqui hoje, tá viajando. Mas, vocês podem tocar um som pra nós aí, pra começar? Sim, sim. Então tá bom. Vamos tocar uma música do homem então, Grand Parsons. Grand Parsons. Well, I used to be the kind of guy that didn't love a lot. I took all the love they offered me with his. And it didn't Flying Burrito Brothers, que foi também uma banda que o Grand Parsons integrou lá na década de 60. Another came today from the draft board with trembling hands, a real questionnaire. things about my mama and papa. Now that in what I call is everywhere. So I'm heading for the nearest foreign border. Vancouver may be just my kind of town. Cause they don't need a kind of law and order that tends to keep a good man on the ground. A settled soldier once told me a story about a battlefield that he was on. He said a man should never fight for glory. He must know what is right and what is wrong. So I'm heading for the nearest foreign border. Vancouver may be just my kind of town. Cause they don't need a kind of law and order that tends to keep a good man on the ground. Diferente de cada um de vocês, assim, vocês gostam de outros estilos musicais, assim, podem comentar aí pra gente, sim. É, eu basicamente rock dos anos 60 e 70, assim, que eu mais curto, Pink Floyd, Supertramp, e um pouco anterior, Jimi Hendrix também, uhum. Uma grande influência, assim. É, eu tenho, assim, bastante coisa de Jimi Hendrix também, muito Beatles, eu acho que Beatles é a velha tudo, e depois eu acho que até daí surgiu um pouco de... Eu gostava um pouco de country, até a regravação do The Act Naturally, que eu acho que os Beatles fizeram, que é uma música do Bucky Owens, um cara que bem influente do, também no country, que a gente toca bastante. E Stones, é. É, eu tenho assim, tipo, a gente escuta mais os clássicos também, mas tem coisas como, até inusitadas assim, nem tanto do country, como Roxy Music, como Roxy Music, né, enfim. Também tem lógico, como falou o Cassiano. Enfim, coisas, até coisas mais atuais, como Radiohead e o, por exemplo, que mais? Ajuda aí, Mateuzinho. Ah, eu também, cara, sou que nem o Seco, muito Beatles. Pink Floyd. Ah, é isso aí. É. Basicamente a mesma coisa, né? É, basicamente. É. A gente se identifica por isso que vocês se identificaram, né? Isso. Pra tocar o country. É. E na hora de escolher o repertório, assim, pro show, não... como é que é, assim? Cara, se baseiam? Cada um escuta um pouco de cada coisa, do country mesmo. A gente passeia nisso. Se apresenta novas bandas que a gente não conhece, porque... Se tu for ver, assim, tem muita gente, muitos cancioneiros do country, uhum. né? Que a gente desconhece. Daí um lá puxa um, lança num grupo que a gente tem, a gente curte a música, tira ali a música, toca, e é isso aí, sabe? É um conjunto. Então música boa de cantores desconhecidos, assim. É. A gente, de certa forma, tá buscando lá a raiz de coisas que influenciaram todas essas bandas, algumas dessas bandas que a gente falou agora. Então, é quase que um trabalho de pesquisa também, e ao mesmo tempo uma descoberta, assim, porque quanto mais a gente procura, mais a gente fica contente em achar coisas legais. Sim. A gente tá contaminado por esse ambiente. Que legal, que legal. Não, e o Santa Demo, ele é um programa que é mais ou menos como a banda de vocês, é uma pesquisa, né? Porque tem muito estilo novo que a gente traz aí, que a gente tem que correr atrás. E a gente tenta trazer sempre, claro, aquela base, que é o clássico, mas trazer as coisas que as pessoas não conhecem e mais underground, assim, né? Uhum. E onde é que vocês já tocaram aí? Em Santa Maria? No Zeppelin Bar, no Moto Garagem, no Boteco do Rosário, que são os lugares, eu acho que, mais rock, né? É, dá um espaço pra esse tipo de som, né? Ah, legal. E até, por incrível que pareça, o resultado tem sido legal, assim, porque a gente ficava meio com medo de que o pessoal não conhecesse as músicas, né? Mas e todo banda mundo... nova também, né? O pessoal fica tipo, ai, não sei, mas o legal é isso, vocês darem um espaço pra vocês e vocês mostrarem que legal, que deu um bom resultado, né? Isso aí. E tem algum som, assim, que sempre toca, assim, vocês tocam em todos os shows, assim? É, a gente tem um som... Na realidade, tem vários sons que a gente toca, que a gente gosta, que viraram filhos nossos. Uhum. Inclusive, tem um som que a gente pode fazer daqui a pouco mais, que é do Neil Young, uhum. que é uma fase... Quer dizer, o Neil Young é puramente country também, sim, né? Sim. Uma mistura de rock com country. E a gente toca um som mais balado dele, que é Lusignan. Vocês podem tocar pra nós? Claro. Então tá. Só chamar. Oh. os Pé de Pano. Legal. Agora eu vou chamar meu colega Eduardo Molinar. Acho que ele vai chamar uma entrevista aí, né? O Bloco Garagem que vem por aí. Vou chamar o Bloco Garagem, né? Mas a entrevista tá com um pequeno probleminha, então nós vamos soltar as duas músicas do The Travelers antes. Tá, e okay. Vamos ver se a gente recupera essa entrevista aí, que tá pelo bom. Jeito caiu num abismo. Acontece, acontece. Ao vivo é assim mesmo. Então vamos ouvir então The Travelers. É isso aí? Isso, nós vamos ouvir duas músicas do The Travelers. Vou chamar a vinheta do Garagem aí. Abre a garagem que hoje vai pegar fogo! É a garagem do inferno! As duas músicas do The Travelers que eu trouxe são músicas autorais, então, obviamente, músicas deles, né? Mas tem uma pegada do rock sulista do final dos anos 60 ali. A primeira música é Heartland e a segunda música é High Cotton. Então, toca aí, Molina. Around her house the grass was green. It didn't seem like things were all that bad. I bet we walked a thousand miles, shopping cotton, pushing plows, learning how to give it all we had. As life went on and years went by, I saw the light in daddy's eyes. I felt the love in mama's hands. They kept us warm and kept us fed, taught us how to look ahead. And now we're looking back, I understand. We're walking in high cotton, old times there are not forgotten. Those are further fields and never far away. We're walking in high cotton, old times there are not forgotten. Leaving home was the hardest thing we ever faced. When Sunday mornings rolled around, we dressed up in hand-me-downs, just the time together with the church. Sometimes I think how long it's been, how it impressed me then. It was the only day my daddy wouldn't work. We were walking in high cotton, old times there are not forgotten. Those are further fields I never far away. We were walking in high cotton, old times there are not forgotten. Leaving home was the hardest thing we ever faced. We were walking in high cotton, old times there are not forgotten. Those are further fields and never far away. We were walking in high cotton, old times there are not forgotten. Leaving home was the hardest thing we ever faced. We were walking in high cotton, old times there are not forgotten. Those are further fields and never far away. The hardest I got a moon out my window in the night. And I got a sun out my doorway when it gets light. I got stones on the mountain. Aí com a música dessa baixou um pouquinho a onda, estamos mais calmos. E não, então nós, nesse primeira parte do garagem, nós ouvimos a banda The Travelers com as músicas Heartland e High Cotton. E agora, graças a Deus, nossa entrevista deu certo, apareceu ali do fundo do abismo. Então nós vamos soltar a entrevista que eu fiz com o baixista e vocalista do The Travelers, Décio Andrade. Então, solta aí, Molino. E nesse especial de country rock do Santa Demo, nós estamos na linha com Décio Andrade, que é vocalista e baixista da banda The Travelers, que é uma banda de country rock de Porto Alegre. Décio, há quantos anos a banda está na estrada? 17 anos já que a banda está na estrada aí, e eu sou o baixista e um dos vocalistas. E de quem foi a ideia de montar a banda há 17 anos? Foi assim, eu tinha... Anteriormente a The Travelers, eu tinha um grupo, né, de que fazia bailes, assim, né, boinas azuis. E bem como eu, também tinha outros componentes que também tocavam em bailes, né. E começamos a tocar em dupla, trio, assim, música country, música popular americana e tal. E aí tivemos um convite do bar Sgt. Pepper's, né, aqui em Porto Alegre, que é um dos pubs mais renomados aqui da região, da capital também. E ali ficamos, e acabamos ali aumentando a banda e tocando muito Beatles e pop americano, assim, essas coisas assim. E aí depois saímos pra fora do bar, entende? Tocar fora. Aí a gente já não ficamos mais como músicos da casa, a gente foi aventurar e foi uma grata satisfação, né? Tocamos muito inicialmente em rodeios, aí aquela coisa, vamos botar uma bota, vamos botar um chapéu. E a banda ficou uma banda country rock, né? E vocês são bem caracterizados, né? Com isso. Os sempre, cowboys, né? Americanos. Isso faz parte. A indumentária faz parte do show e até mesmo da identidade do grupo, né? Claro. E, assim, no início vocês já tinham músicas próprias ou tocavam só covers? Olha, nós tivemos uma fase da banda com outros componentes que até fizemos algumas músicas próprias, assim. Mas a gente não se foca muito nisso. A gente faz releituras, né, de músicas country, o country clássico, o country mais contemporâneo e mais os rocks, né, dos anos 60, 70. Uhum. E quais bandas vocês se inspiraram? Assim, quais bandas vocês davam preferência para tocar as músicas? Sim, a gente teve uma forte influência da banda Alabama, que é uma banda de country mesmo, né, puramente uhum. Country. E a gente teve, assim, uma parte muito voltada a eles, na nossa característica e até mesmo em músicas que a gente toca, que algumas são deles também. Uhum. E vocês já lançaram 4 trabalhos, né? Nós lançamos 3 CDs pela gravadora Kivis. E o último foi de forma independente. E o último agora foi independente, né, que é o Change for Good, que são releituras também, não tem ali músicas próprias. E é o nosso 4º trabalho de gravação em estúdio, né? E foi muito difícil lançar um trabalho de forma independente? Não, foi simples. A gente já tem um bom embasamento e as pessoas que fizeram, que no caso é o Luciano Albo, que é um dos músicos do TNT aí, Cascaveletes, Tenente Cascavel, aliás, né? Ele realmente é do Cascaveletes, antigo Cascaveletes. E ele tem um estúdio, e então ele já tocou com a gente, tem bastante noção do que a gente quer, né? De como a gente quer as músicas e tal. Então foi um trabalho muito tranquilo, muito fácil de executar, por já ter essa parceria, sabe? Claro. E além de Porto Alegre e aqui no Rio Grande do Sul, que pelo que eu vejo a agenda de vocês está sempre lotada, né? Vocês já tocaram fora do estado? Sim, já tocamos São Paulo, Santa Catarina, Bahia, Goiás, né? Brasília e eu acho que é isso aí que a gente saiu fora aqui do Rio Grande do Sul, são esses 4, 5 estados aí. E existe algum novo trabalho em andamento que vocês estejam planejando? Não, trabalho, o único trabalho que nós estamos agora mais ou menos no início, né, no início, ainda pensando como vamos fazer e tal, é um DVD destas músicas que a gente fez o CD. O último CD. É, estamos pensando em fazer algumas gravações bacanas, fora, assim, ao ar livre, algumas, outras talvez no palco, né? E talvez destas músicas do nosso último CD. E Décio, agora falando de ti, quais são tuas principais influências musicais? Pois então, amigo, é assim, ó. Como a gente vem de uma escola, eu vim de uma escola de músicas com muito vocal, né? Meu início musical em 73, por ali, teve muita influência de Beatles, Crosby, Stills, Nash, Young, né? Uhum. Aquelas bandas com aquela vocaleira toda. E essa banda aqui, que foi minha primeira banda, que foi a Momento, era uma banda muito voltada a esse estilo, né? Então a gente iniciou a carreira de músico tendo por base, como foco, vocal, né? Um forte vocal. E depois se sucederam o Boinas Azuis, que foi uma banda que eu estive na liderança dela por muito tempo. E aí, sim, aí banda de baile a gente se obriga a tocar vários tipos, vários estilos, né? E tudo isso também servindo como uma aprendizagem, né? Claro, vocês precisavam agradar vários públicos, né? É, isso. E de 96 pra cá, que daí eu me fixei mesmo com a The Travelers, aí a gente abdicou do Boinas Azuis e ficamos somente com o The Travelers. Daí sim, aí é puro country e rock, né? Rock dos anos 60, Creedence, Beatles, Roy Orbison, Eric Clapton, essas coisas assim. Bom, Décio, eu acho que era isso. Eu não sei se tu quer acrescentar mais alguma coisa para os nossos ouvintes. Não, tudo bem. Foi um prazer imenso aí ter podido fazer essa entrevista com vocês aí. E espero que em breve a gente possa estar presente aí nessa cidade maravilhosa aí e fazer um show aí pra vocês. É, vai ser ótimo, com certeza. Isso aí. Então tá, muito obrigado. Ok. E até a próxima. Até a próxima, um grande abraço a todos aí. Abração. Valeu, tchau. Então, nós ouvimos a entrevista com Décio Andrade, vocalista e baixista do The Travelers, da banda de Porto Alegre, de country rock, que com a minha voz incrível, muito boa, todo mundo gosta de ouvir. E agora nós vamos chamar o bloco Endiabrados, está cedo para o intervalo, a gente quer mais música, né? Nós vamos chamar o bloco do Endiabrados, então solta a vinheta aí. Essas mulheres têm o dom de fazer o mal. Entram em nossos ouvidos, nas entranhas de nossos espíritos. Elas são endiabradas! Então, eu trouxe algumas artistas, como eu disse no início do programa, que a gente ia tocar o do velho e do novo, né? Eu trouxe a Brenda Lee com a música Jambalaya, né, de 1956, que ela gravou, e muito antes do country rock ser o country rock, era o hillbilly na época, né, e uma época também que as mulheres eram mal vistas por gravar esse tipo de música, né. Eu trouxe a Emmylou Harris com a música The Boxer, e a Gretchen Wilson tocando duas músicas, One Bud Weezer e You Don't Have to Go Home, que é essa Gretchen Wilson e a... Bom, a Emmylou Harris também são artistas mais contemporâneas, no caso. Então, toca aí, Molina. Música. right, Joe. You gotta go, me on my own. You gotta go, pull the P-Ro down the bio. Fire bomb, sweet-ass one, me on my own. I'm son of a gun with a big button on the bio. Bet your black book is part of the gumbo. Cause tonight I'm gonna see my fish and me, yo. I'm gonna pick a top off your fruit jar and me gay, yo. Well, son of a gun with a big button on the bio. Fontaine, the place is buzzing. Ten folks come to see fun by the dozen. Get dressed in style for a while, me on my hook. With son of a gun with a bigger button on the bio. With jungle like what we find a fiddly gumbo. Cause tonight I'm gonna see my fish ahead of me, yo. I'm gonna pick a top off the fruit jar and me gay, yo. With son of a gun with a bigger button on the bio. Give me a P-Ro. Gonna catch all the fish in the bio. Gonna spend my money, get even on what you need, oh. Son of a gun with a bigger fucking on the bio. Get jambalaya, coffee, spot, a filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see a shatter me, oh. Gonna pick a giant pickle jar and be gay, oh. Son of a gun with a bigger fucking. Just a poor boy, though my story's seldom told. I've squandered my existence on a pocket full of mumbles, such are promises, all lies and jest. Till a man hears what he wants to hear and disregards the rest. Well, I left my home and my family. I was no more than line. Ladies and gentlemen, welcome to the Grand Ole Opry here in Nashville, Tennessee. All the way from Pocahontas, Illinois, it's Gretchen Wilson. Well, I'm one Budweiser than I was a minute ago. Played Golden Ring on the jukebox. Thank you. Placed my order with the guy behind the bar. And when he handed me a cold one, well, I said, keep the change, darling. And as I drank it down, I felt the healing start. And I finally hitched a ride. I just came in here to drink a beer and watch the rednecks fight. Now I don't feel so bad going home alone tonight. 'Cause I'm one but wiser than I was a minute ago. And you can't stay here. Então, no bloco Indiabradas, nós ouvimos Brenda Lee com Jambalaya, Emilio Harris com The Boxer, Gretchen Wilson com One Budweiser e You Don't Have to Go Home. Antes de nós soltar o intervalinho, eu queria soltar a voz um pouco mais da banda, que os Pad Panis queriam fazer um pequeno comentário sobre a Emilio Harris, é isso? Isso aí. Isso. A Emilio Harris, me ajudem, pessoal, mas ela tentou namorar o Graham Parsons. Ao contrário. Isso. O Graham Parsons, acho que ele era apaixonado, de repente, talvez até por isso que ele fosse meio... suicida. Suicida, assim, ele tão apaixonado, ele não era correspondido, tanto que ele fez várias músicas, eu acho que... O Return of the Grievous Angels, que é o último álbum dele, que foi lançado após a morte dele, eu acho que é todo meio... com letras pra ela, inclusive cantadas com ela. Dueta. Né? É perfeito o álbum. E a Emilio Harris era muito bonita, é muito bonita até hoje, mas. A voz linda. E... musa inspiradora do country. Também. Venha nos ver, né? Então vamos chamar o intervalinho agora. Agora são 2:06. Você está ouvindo Santa Demo pela Rádio Universidade. Você ouve Rádio Universidade de Santa Maria, ZYK 292, 800 kHz, 10 kW de potência. Emissora integrante da Coordenadoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Santa Maria. UFSM, 14:07. Soy latino-americano. Um passeio pela América Latina, entrelaçando todas as bandeiras. Nos ventos da Patagônia, do altiplano a Montevidéu. Todos os sábados, 15:00, a Rádio Universidade AM apresenta Raízes da América, uma produção de Chico Sosa. Foi alumbrando caminhos, soy el sol de la mañana, sudor de pueblo y antumú. De la tierra americana voy alumbrando caminos, soy el sol de la mañana. A ouvidoria da Universidade Federal de Santa Maria tem como objetivo e finalidade a defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos da comunidade universitária e da sociedade. Receber reclamações, elogios, comentários, sugestões e denúncias são formas de colaboração com o aperfeiçoamento institucional. Mais informações no endereço www.ufsm.br/ouvidoria. Não perca o programa Sempre aos Sábados. O programa vai ao ar das 20 às 24 horas. O Sempre aos Sábados conta com a equipe de colaboradores, quadros especiais e a boa música dos anos 60, 70, 80 e 90. Anote na sua agenda, Sempre aos Sábados, das 20 às 24 horas. Rocky Mountain Break. Estamos voltando do intervalo, você está ouvindo o Santa Demo na Rádio Universidade, um especial de country rock. E agora nós temos um bloco aqui que a minha colega Laís separou as músicas, então eu vou pedir que ela fale um pouco dessa banda que ela trouxe. Tá, ok. Antes disso eu vou conversar mais um pouquinho com o pessoal aqui dos Pés de Pano. E eu queria perguntar pra vocês, assim, vocês têm vida paralela à música, né? Queria que vocês contassem o que vocês fazem um pouquinho fora da música. Bom, eu, além de tocar com a galera aqui, faço psicologia na Unifra, tô no sexto semestre, nessa empreitada. Eu, por enquanto, tô só de freelancer, o que vem... Que vier... Música é só, por enquanto, é isso. É o garoto de mil bandas. Mais ou menos, né? Eu sou professor do curso de psicologia da Unifra, coordeno o curso também, sou psicólogo, psicoterapeuta e também toco aqui no Pés de Pano. Eu tô fazendo sistemas de informação na FSM e tocando. Isso aí. Vocês querem deixar agora o contato pro pessoal, depois a gente coloca na página também lá, pro pessoal anotar, né, certinho, mas se vocês quiserem falar qual é o contato aí. Isso, a gente tem a fanpage no Facebook, que é Banda Os Pés de Pano, né? Nós temos também os telefones para contato, né? É o aqui de Santa Maria 55-9709-4912 com o Felipe Quadros, o Seco, e 55-8407-1583 com o Felipe Oliveira para contatos também, né? Quem quiser curtir lá no Facebook nosso fanpage, né? A gente conversa por lá também, né? E também contatos para shows, etc. Isso aí. Mais uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é se vocês têm músicas próprias. É isso ou aí. Se vocês pretendem criar alguma coisa. Como a banda ainda é recente, né? A gente tá nessa questão da pesquisa de músicas e até pra fazer um background legal, né? Uhum. E a partir disso começar a compor, assim. E às vezes é difícil ter conciliar os horários de todo mundo, assim, porque é uma coisa que... Não pode ser muito planejada, né, também, mas a gente tem planos, né? Sem planejamento. Eu acho que é um processo que a gente está, de certa forma, também amadurecendo enquanto banda, assim, né, e a gente está experimentando sons. Eu acho que vai ser uma consequência, né, que a gente pretende ter vontade de começar a compor já. Então. É um processo, realmente. Mas é que todo mundo acha que começa, né, se baseando em outras coisas e depois para... Aquele processo de criação. Mas quando tiverem músicas de vocês, vocês também voltem aqui. O programa está sempre de portas abertas aí para receber vocês. Obrigado. Obrigado pelo espaço. A gente pode ouvir outra música? Vamos lá. Mais um som do Flying Burrito, se chama Why Are You Crying? Maybe we can both find out if you Rola mais um som? Rola, rola. Tomar uma aguinha antes? Não, não, vamos direto? Vamos nessa. Então tá. Uhum. Vamos tocar uma música agora que é do Graham Parsons. Ele deve ter escrito pra Emilio Harris, como a gente tinha dito antes. Provavelmente. How Much I've Lied, o nome da música. Só uma preparação. Nessa onda de amor aí. Músicas compostas para as meninas. Isso. Deixa eu... aqui. Vai, vai. Sabe que a primeira coisa que eu lembrei dos pés de pano foi daquele desenho animado, sabe? Que tem o pé de pano. Justamente. Né? É o cavalo. A primeira coisa que tu pensa na hora é isso aí, né? É, na verdade foi meio por isso, mas só que depois a gente descobriu outro significado. Uhum. Que é pejorativo, mas não é o nosso caso. Ah. É. Dá pra falar ou é muito arriscado? Ah, é o cara que trai a mulher. Ah, tá. Não, não faz barulho. De, chega de mansinho, assim. É. Não é, não, não. Mas é o cavalo pica-pau, é. Então tá, galera que quiser saber mais da banda, pode procurar no Facebook, antes eles comentaram aqui. Pra quem não tá entendendo, ligou o rádio agora, a gente tá aqui com o Santa Demo Country Rock hoje, com a banda Os Pé de Pano, que são aqui de Santa Maria, banda que começou agora, esse ano, 2013, mas tocam um som bem massa aí, dos anos 50, 60 e 70. Agora eu trouxe um bloquinho de músicas, que, na verdade, eu não sei se alguém conhece, mas eu fui pesquisando bandas e a Blackberry Smoke, que ela é uma banda meio recente, né? Ela é americana, de Atlanta, da Georgia, e a banda é formada pelo Charlie Stars, pelo Richard Turner, o Britt Turner, e o Paul Jackson e o Brandon Steele. E ela tem se apresentado bastante lá pelos Estados Unidos, tanto como banda principal, como banda de apoio para algumas, como o ZZ Top, o Lynyrd Skynyrd, então... Yeah. E a banda tem 3 álbuns de estúdio, então ela é bem recente mesmo. Uhum. Eles têm o álbum Bad Luck Ain't No Crime, que é de janeiro de 2004. O Little Pies of Dixie, que é de setembro de 2009. E o The Wipeout Hill, que é de 2012, agosto. Então, uhum. É bem recente. E a gente vai ouvir agora uns sons dessa banda, então. Blackberry Smoke com Ain't Got the Blues, também Six Ways to Sunday e One Horse Town. Toca lá, Molina! Sure. Hi, we're Blackberry Smoke and we're in the backyard. I ain't got the blues anymore. I don't toss and turn at night, mama. I don't walk the floor. 'Cause ever since little mama came home, I find what I'm looking for. I'm gonna shine, a big sparkling shine. Everybody that I meet is gonna be a good friend of mine. I'm feeling fine, just fine as wine, yeah. I can't frown for grinning, baby, I can't lose for winning. I ain't got the blues anymore. Sunday ain't no rain on my parade. Are meeting lately, I'm ahead of the game, and brother, all my bills got paid. 'Cause ever since little mama came home, it's made right in the shade. I'm gonna shine, a big sparkling shine. Everybody that I meet is gonna be a good friend of mine. I'm feeling fine, just fine as wine. Baby, I can't lose for winning. I ain't got the blues anymore. No, ma'am. Thank you. In the tiny town where I come from, you grew up doing what your daddy does, and you don't ask questions, you do it just because. You don't climb too high or dream too much. With a whole lot of work and a little bit of luck, you can wind up right back where your daddy was. This little bitty town, it ain't nothing new. We all stick around, 'cause they all tell us to. Então, desse bloquinho com Blackberry Smoke, a gente ouviu One Horse Town, também ouvimos Six Ways to Sunday e Ain't Got the Blues. Bem massa essa banda aí, nova. E a gente volta aqui com a banda, os Pé de Pano, pro estúdio. Eu quero saber se vocês querem mandar um abraço aí para alguém que está ouvindo, que vocês conhecem. Eu vou mandar aí um abraço pessoal pro Rodrigo, né? O Rodrigo toca com a gente também outras bandas, e o Rodrigo Schmitz. Mandar um abraço pessoal lá em Arroio do Meio, que tá ouvindo a rádio pela internet. Arroio do Meio, lá perto da minha terra, Lajeado, eu moro de lá. Isso. Meu pai, Rudinei, lá em Arroio do Meio, ouvindo a rádio aí. Um abração. Isso aí. É. Mandar um abraço pra família, pros amigos. Todo mundo aí. É, pra família, pros amigos. Um beijo pra namorada. Pra namorada. Mandar um abraço pra Bárbara, porque ela é minha amiga também. Mandar um abraço pra ela. Mandar um beijo pra minha namorada, pro meu cachorrinho dela também. Ai, uma carne. Guris, eu queria perguntar pra vocês, o que vocês acham de, assim, das novas bandas que estão surgindo, assim? Como é que tá o espaço pra vocês e... O que vocês têm a dizer sobre as novas? Eu acho que a gente tá num campo que não foi explorado, pelo menos aqui na cidade. E tem muito da vertente do rock, né? Santa Maria, querendo ou não, sempre vai ser cidade do rock. Então, o nosso som ele tem muita vertente pro rock and roll posterior, né? Então, acho que tá sendo bem aceito por isso. Tanto que as pessoas, no fim do show... pedem o set list. Não conhecem muito bem o que tá tocando, mas gostam de ouvir o que tá tocando. É. E eu acho que o espaço tá sendo bem legal, porque a gente tá inovando, eu acho. Foi legal, uma vez que a gente tocou pelo um projeto da prefeitura, que a gente tocou no calçadão de Santa Maria, bem no meio do calçadão. E daí se juntou um monte de gente, de tudo que era idade, e o pessoal ficou bem faceiro, perguntaram se a gente tinha CD, DVD. Muito legal, né? Isso. Legal. E a gente tava no mercado esses dias, daí o cara perguntou, ah, vocês estão na cidade? Eu, não, a gente mora aqui. Não, que eu vi vocês no calçadão, queria saber quando é que vai ter de novo. Legal. A gente ficou... A resposta do público tá sendo demais, assim, por isso que a gente tá continuando, assim, bem apaixonado pelo lance. Que legal, que legal. E a gente pode ouvir mais música? Vamos lá, com certeza. Vamos tocar um som do Birds, que é... uma banda muito... E a influência de vocês, né? É, total influência e do guitarrista que o Clarence White. Né? E do Ry Cooder também. Isso aí. Thank you. Obrigado. Valeu. Muito bom o som. Pode ser mais um? Vamos lá. Vamos. Aguenta? Agora do nosso amigo, agora do Buck Owens. Famoso e velho amigo Buck Owens, né? Que é um dos pilares do country. Ele teve um programa também lá pelos anos 60, um programa de TV. E ele trazia bastante gente, assim, era um talk show, assim, que se tocava música. Okay. E, já tocou aí na rádio, eu acho, né? Hoje já tocou um Buck Owens. Eles usavam uns ternos muito legais, assim, com as cores bem, né? É. Falando nisso, vocês se vestem, assim, algum caracterizado pra A gente tá meio show? Urbanizado ainda. A gente tá precisando pegar essa veia da fazenda, né? Do cavalo, da vaca, usar do um chapéu. Isso, chapéu ainda me falta, mas eu acho legal, assim, esse jeito. Não exatamente com os ternos rosas, assim, né? É um escandaloso. É legal do Buck Owens, que ele era o Buck e os... Buckaroos. É. Que são, tipo, o cara tinha, era pra te ver como ele tinha uma banda só pra ele, assim, sim, né? Sim. Mania de grandeza. É. Um do Buck Owens. Vou tocar uma Sense Place do Buck Owens. Batendo palma, porque só eu estou aqui. Nessa leva de abraço aí, eu vou mandar um abraço para os nossos colegas também de Santa Demo, que estão avisaram aí, que estão ouvindo a gente, a Andressa, o Léo, a Laísa, Carol, Gui, tá todo mundo escutando aí o Santa Demo. E o Joelison também disse aqui, ó, os guris tocam bem demais. Muito bom, muito obrigado, bom. Obrigado, valeu, a gente agradece. E agora a gente vai fazer um outro bloquinho aqui de músicas que eu trouxe, que é com o Steve Earle. Pois é. Então, o Steve Earle, ele... Não vai dar tempo de tocar o Steve Earle? Vai dar, vai dar? Posso continuar aqui? Então tá. O Steve Earle, ele é nascido em 17 de janeiro de 55, então ele está com 58 aninhos agora. É cantor e compositor norte-americano, mais conhecido por fazer rock e música country com letras que levam um ponto de vista mais político e mais, né? Até porque ele também é ativista político, então... Ele é autor publicado e também escreveu e dirigiu um espetáculo teatral. Então, o cara é bem envolvido com essas coisas, né? Mas... E ele coloca isso nas letras dele, né? E na parte posterior da sua carreira, ele teve uns problemas com a lei e com tóxico dependência, né? Vulga as drogas e ele acabou ficando conhecido como o Trovador Hardcore. Olha só. Deve ser amigo do Willie Nelson, né? É, deve ser. Tem uma outra banda que ele também fez junto, que é o Steve Earle e o The Ducks, que é um álbum The Hard Way, que eu trouxe uma música desse álbum, que foi lançada em 5 de junho de 2007. Então, a maioria das músicas foi escrita pelo Steve, exceto umas 3 músicas do álbum. E achei bem legal pra trazer pra cá, e a gente vai ouvir esses sons agora. Vamos ouvir Steve Earle com Galway Girl, também Copperhead Road, e Steve Earle e The Ducks com This Highway's Mine. Toca lá, Molina! I took a stroll on the old long walk of the day. I met a little girl and we stopped to talk of a fine soft day. And I asked your friend, what's a fella to do? Cause her hair is black and her eyes are blue. And I knew right then, I'd be taking a whirl around a Salt-Hill prom with a Galway. Everybody knew it made me shine. showed no mercy. I threw him out. He stood there and cursed me. I told the lies away. It's highway. It's highway. It's highway. It's highway. It's highway. It's highway. Thank you. I'd like to carry on with a song that was the album before last. Então vocês ouviram o bloco que a Laís separou aí pra vocês, do Steve Earle. E agora estamos quase encerrando o programa, então, o tempo tá esgotando, mas eu queria tocar mais uma música, que é a Summertime Blues, interpretada pelo The Travelers. Que a Summertime Blues é a música do Ed Cochran, de 1956, o clássico do rockabilly, né? Mas tem uma pegada country indiscutível. Então, nós vamos tocar para vocês a versão do The Travelers. Toca aí, Molina. So I'm gonna work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, 'cause there ain't no cure for the summertime blues. Car, 'cause it didn't work there. Sometimes I wonder what I'm gonna do, 'cause there ain't no cure for the summertime. We'll be right back. said go. I'd like to help a son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, cause there ain't no cure for the summertime. Voltamos aí, então, com a música que o Molinar trouxe para nós. O Molinar já tá de saída aí, vai se despedir de nós, Molinar? Vou me despedir, dar um tchauzinho, agradecer a banda que teve aí, agradecer tu também, Laís, pelo baita programa que nós fizemos, ao nosso técnico Molina, né, que deu uns probleminhas ali no início, que eu inverti os áudios do Molina, mas tudo bem, tranquilo. Acontece. Então, queria agradecer aos ouvintes também por estar com nós e tal. E o que eu vou dizer? Até a próxima. Até a próxima, né? Então. A gente vai encerrando aqui o nosso programa também com a banda Os Pé de Pano. Também gostaria muito de agradecer a banda por ter vindo aí. Nosso espaço, obrigado. Sempre podem voltar, porque aqui a gente sempre está de portas abertas a trazer bandas novas e bandas que estão começando, que fazem aquilo por gosto, sabe? Por amor mesmo. Uhum. E é isso aí, a gente... Não sei se vocês querem deixar um tchau aí antes de tocar a última música. A gente queria agradecer também ao espaço do programa. A gente quer mandar um abraço a todo mundo que está escutando o programa aí, né? E desejar que o pessoal possa ir nos nossos shows, né? Pode acompanhar pelo Facebook, na fanpage da banda, a gente divulga direto quando não temos ainda marcado, mas quando tiver agora, a gente já divulga, convidando todos para ir nos nossos shows, né? Aqui na cidade e quem sabe também em outras cidades em breve. Né? Isso, se gostaram da música, tem que comparecer. Então, isso. De parabéns mesmo. Eu acho que o pessoal gostou também em casa. Agradecer nossos ouvintes e lembrar o pessoal que podem manter também em contato com o Santa Demo pelas redes sociais, que é facebook.com/santademo e santademo800am@gmail.com. Lembrando que a gente tem o nosso quadro Mão Direita, que quando você sabe de algum assunto que vai tocar aí no programa e quiser gravar algum áudio falando sobre alguma banda que você gosta, é só mandar pra nós o áudio que a gente vai tocar aqui no programa. Então tá, valeu, gurizada. Valeu, vamos, obrigado, ouvir, obrigado, aí, obrigado. O último som. Fazer um Bucky Owens aqui, novamente. I've got a tiger by the tail, it's plain to see. Won't be much and you get through with me. But I'm losing weight and turning my pill. First I conquered tiger by the tail. Well, for the day I'm back to you were a meek as a lamb. Just the kind to fit my dreams and plans. But now the place we live in